pescador não tivesse ensaiado, mas os fela da mãe tem talento e me encorajou pra esse evento. E aí eu fui lá no portão, bati palma, mas a desgramada saiu acompanhada. Cê não acredita, foi cena de novela. A banda parou e eu sofri a capela. E aí eu chorei, chorei tão bonito que eu nem ensaiei. E aí eu chorei, com a voz engasgada eu nem desafinei. E aí eu chorei, chorei tão bonito que eu nem ensaiei. E aí eu chorei. Esse evento. E aí eu fui lá no portão, bati palma, mas a desgramada saiu acompanhada. Cê não acredita, foi cena de novela. A banda parou e eu sofri a capela. E aí eu chorei,